Torre Salvador, Golo 098.00, próximo. Porta 098, ali mantém, cabeceiro 10. Ali mantém 10, 098. 3324, solo 52, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Direita, 121, 1, boa noite, até já. Já na vez, próximo. Zero na vez, livre decolagem da 10, vento variável com 03 nós. Livre decolagem da 0, já na vez. Torre, boa noite. Passarei 2224 ILS 10000. ILS 10000, boa noite. Reporte Simbra, com trem checado. Altímetro no 0, no 5. Vamos lá. Decolo 54, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Boa noite. 219, voo 2098. Simbra, baixada e trabalho, passarão. Vento calmo, altímetro no 0, no 5. Diego, pouso, pessoal. 24, solo 58, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. 32 e 9, Pazaleiro 2224, boa noite. Torre Azul 6908. Azul 6908, boa noite. Tráfego já avistado. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda. Azul 6908, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 02 nós. Pouso na onda zero, obrigado, senhor. Salvador, bom dia, 3170, agora na final 3000 sempre. 3170, bom dia, continua a aproximação, aguardo a liberação de pouso, pistola 0. Azul, escuta 3170. 908, solo ao 03, direita, chama solo 1, 21, décima 1. 21, obrigado, azul menor 08. Zero no solo ao 07, libera a direita, chama solo 121, décima 1. Direita 21, até 3, 170. Salvador, boa noite, azul 4062, final de 8.5 milhas. Azul 4062, continua a aproximação, aguarde informação de pista livre. Guardando pista livre, azul 4062. American 239 at tower. 9230, ready to take off. Clear from line up and take off immediately, the wind is the calm now. Okay, line up and immediately take off runway 10, American 230. Salvador, 180, Mark 084, holding point 10. Roger, maintain position, hold point, Alpha 084. Maintaining holding point 10, Mark 084. Azul 4062, o vento calmo, autorizado pouso, pista no zero. Eu pouso, pista no zero, azul 4062. American 239, airborne at 12. Call out the departure 120.80, have a nice trip, sir. Good night, American 230. Tower, Mark 084, ready for departure. Delta 084, line up and wait, runway 10. Line up and wait 10, Azul 4062 no solo, azul 13, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita, 1211, boa noite, senhor. Muito obrigado, 4062. Hotel 084, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 100 degrees, 03 knots. Yeah, for takeoff runway 10, go for 084. One at 15, call also over departure 120.8, have a nice trip, sir. 1208, muito obrigado, senhor, bom dia, Europa 084. Thank you. 3, Salvador, boa noite. Tran 3891, passou Duna, interceptando localizador, desloca a pista do zero. Tran 3891, bom dia. Tráfego já avistado, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando a autorização de pouso, Tran 3891. Tran 3891, autorizado pouso, pistão no zero, o vento calmo. Tran 3891, tem livre pouso, pistão no zero. Tran 3891, no solo aos 33, lidera a direita, 121, no decimal 1, no solo. Direita, 121, 1, tá, 3891. Salvador, soltar 3324 novamente, se aproximando do ponto, espera pronto. Tan 3324, ciente, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento calmo. Ali decola, Tan 3324. Tan 3324, decolado às 39, controle agora 120.8, tem um bom voo. 1208, um bom trabalho, Tan 3324. Tower, boa noite, this is Go 9916, ready for takeoff, holding point, runway 10. Go 9916, clears for line up and takeoff, runway 10, the wind is calm now. Roger, line up and takeoff, runway 10, Go 9916. 9916 airborne at 42. Call now Salvador departure 120.8. Have a nice trip, sir. Call now Salvador 120.8. 108 go 9916.